pegadinha, já está no ar. Hora tá na hora, tá na hora de voar. Decadentes começando, vem com a gente começar. É papo de americano, com certeza vai gostar. E se não estiver gostando, vamos que vamos, filhada. Agora nós estamos. Decadentes 20 no ar. Vamos chegando. Se aproxeguem. Ih, rapaz, eu não postei o. Eu não postei os links lá, não, Alisson. Corre lá e postei lá. O último post tem os links todos. Eu só não postei o de agora. E aí, senhores? Boa noite. Perdemos mais uma, né? Eita ferro. Mas até que era um resultado, né? Ele só incomoda pela posição na tabela, mas um resultado normal, né? Vamos combinar. Mas é isso. Essa noite estamos aqui, eu, nosso André Agassi, o senhor Corneta e o nosso caçulinha Brendo, para repercutir o jogo de ontem à noite contra o Palmeiras, derrota de 2-0 do América, né? Eu fiquei mais chateado pela forma como os gols saíram do que propriamente pelo resultado em si, que eu achei que foi mais normal. Mas vamos fazer isso, né? Vamos falar do jogo, vamos falar das perspectivas do América, vamos falar o que nós esperamos, vamos comentar uns áudios que surgiram aí do Alencar, né? Uma conversa dele, eu não sei exatamente com quem, mas rodou tudo quanto era grupo do América e hoje esses áudios do Alencar, comentando a situação do América. E vamos partir para cima, né? É o que nós temos para fazer hoje. Ô André Agassi, o senhor prefere jogar no saibro, na grama ou no concreto? Como é que é aí? Eu posso falar porque eu entendi a piada do André Agassi. Como é que chama? André Agassi. Eu entendi a piada. Demorou aqui a ficha. Não, você não, Alisson. Sou eu, André. Por que nós estamos fazendo o programa quarta-feira? É claro, porque o jogo foi na terça. A gente antecipou. Mas por que nós estamos fazendo o jogo às 21 horas? Nós estamos fazendo o jogo às 21 horas porque eu tinha um jogo de tênis num nível muito melhor do que aquela pelada daquele jogo da América de ontem. Então tá certo. Você bateu a sua bolinha? Tá feliz? Tô feliz. Então tá certo. Dá seu boa noite aí, dá seu comentário inicial. Boa noite. Estamos aqui para falar do jogo de ontem contra o Palmeiras, que é igual você falou, era uma derrota esperada. O que a gente não esperava era um time tão apático e o Palmeiras dominando o jogo inteiro como foi, né? Mas vamos lá, bola pra frente. Exatamente. É isso aí. Corneta, o senhor que entendeu a piada, parabéns. O que mais você tem a dizer? É um pocatelho. Boa noite, Coelhada! Ô, joguinho lazarento, viu? Putz grila. Eu acho que essa devia ser a sua frase de assinatura. Calma aí, que teve uma acusação pra mim. Eu não tinha entendido a piada, não. Eu achei que o André Agassi era só por causa do tênis. Não, claro que não. Você achou que tem algo a ver com a calvície Quantos também? Quantos grandes lances você ganhou? Cambada de traíra, velho. Puta merda. Eu não queria falar ser louro também, não, velho. Você já viu elogio saindo daqui, viu? Puta merda. Achei que você tava jogando bem, alguma coisa assim, velho. Então tá. 8 segundos de resposta. Você ultrapassou os outros segundos, cara. Perdeu, cara. Vamos deixar o caçulinho. Chama o caçulinho aí, vou deixar o caçulinho mais legal. Não sei mais. Ô, caçulinha. Seu boa noite, meu querido. Boa noite, galera. Saudações americanos mais uma vez. Orgulho estar presente aqui do Decadentes. E vamos hoje repercutir, infelizmente, a derrota do Coelhão ontem. E já repercutir também, já provisionar a vitória do Coelhão domingo. Porque domingo não tem pra elas, não. A cachorrada vai sofrer com nós domingo, hein? Quero ingresso a todo cheio. É isso aí, esse é o espírito, garoto. Bem-vindo, belo retorno. E vamos lá. Foi outro. Eu não vou comentar esse jogo que está passando na televisão, não. Não vou fazer isso, não. Nós já fizemos isso no final de semana, que foi muito bom, viu, Alisson? Você perdeu, que foi uma diversão só o programa de domingo. Saiu gol durante o programa e tal. Não, teve gol, teve pênalti perdido, foi sensacional. Enfim. Bom, a América foi a São Paulo jogar contra o Palmeiras pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, Palmeiras com o melhor ataque da competição. Palmeiras, que salvo engano, acho que não é só invicto, né? Acho que o Palmeiras tem 100% de aproveitamento no Allianz, não é isso? Tô errado? Tinha 5 vitórias, né? Acho que foi a sexta agora. Se eu não me engano, o Palmeiras está com 100% de aproveitamento lá, e o Palmeiras só tomou 4 gols lá dentro, sendo que 3 foram do Grêmio, que é outro time que está muito forte na competição, e o outro quarto gol foi do Santa Cruz na última rodada. É um gol do Grafite, e que foi, ao que parece, um gol bastante irregular. Então não era fácil, era tarefa muito difícil. O Palmeiras está jogando uma bola muito redondinha, especialmente lá dentro do Allianz Parque. Tinha dirigente do Barcelona ontem, que foi para ver o Gabriel Jesus, saiu de lá falando que está interessado em 6 jogadores do Palmeiras. Aquele menino da lateral direita ali, pelo amor de Deus, ele literalmente deu uma volta no Danilo, né? No segundo tempo tem uma bola ali que os dois estão correndo em direção, o Danilo está 2 metros na frente, o cara consegue passar na frente do Danilo, dar o baile nele e ainda tentar um ataque ali para cima do América. Enfim, então assim, a derrota era esperada, gente. Vamos falar o quê? Nós estamos com um time em absoluta construção. O time está longe de estar pronto. O Português está começando a fazer o seu trabalho. E aí, era de se esperar. Agora, menino Danilo não pode ir na bola daquele jeito que ele foi. Ele tem que ter certeza que aquela bola vai sair no primeiro gol. Menino Arthur, eu já não vou falar mais nada. Menino Arthur, eu já não preciso comentar mais nada. Corneta está muito nervoso. Senhor Corneta, que hoje publicou nas suas redes sociais uma foto da arquibancada do jogo do América contra o Curitiba. Estavam nas arquibancadas menino Messias e menino Roger. Eu não sei o que eles estavam fazendo na arquibancada. Para mim, pelo menos o Roger já era titular há muito tempo, com o Suérito e com o Arthur aí. Para mim, o Roger já devia estar em campo, sendo menino novo ou não. Salvação não é, Henrique, mas aí a gente vai na teoria do grande pensador contemporâneo Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Exatamente, esse grande filósofo da sociedade moderna brasileira. E aí, pois é, assim, eu espero. Primeiro que eu já tive muito mais segurança com ele. Eu acredito que ele vai errar, não tenho dúvida de que ele vai acabar cometendo erros. Mas eu tenho a impressão de que, tendo experimentado Suéliton e tendo experimentado o Arthur, a torcida vai conseguir relevar e saber que o menino está em formação. Mas enfim, vamos ver, né, o que acontece. Vou começar com o Brendo hoje. Quer começar, Brendo? O que você quer falar do jogo ontem? Bom, sobre o jogo ontem, eu vou ser bem sincero para vocês. Fiquei muito irritado com a partida, não só com o resultado, de modo geral. Claro, para mim, não é concebível acreditar que uma derrota seja normal em qualquer circunstância. Acho que onde o América joga, ele joga com a sua grandeza e joga para vencer e atropelar seus adversários. Mas enfrentando o líder, enfim, acabamos digerindo um pouco mais essa situação por conta disso. O que mais me deixou irritado é a apatia do time. E o descompromisso, a falta de comprometimento do senhor, principalmente do senhor Danilo e do senhor Arthur. Cara, quando eu vi aquela bola no primeiro gol, praticamente perdida na linha de fundo, o Danilo não conseguir ficar com a bola e ainda a gente conseguir tomar aquele gol, e também da bizarrice do segundo gol, que também foi nas costas do Danilo, e também ter a grande participação do grande Arthur, aquilo me irritou muito. E veja bem, esses dois não são jogadores em formação mais. Já são jogadores que passaram por Fluminense, próprio América, Sport, enfim, não dá para admitir isso. Jogador profissional, independente da qualidade dele ou não, se chegou aqui, está numa primeira divisão, é porque tem que ter alguma qualidade, tá? Não vou somente culpar o elenco, não. A diretoria tem muita culpa. Nós vamos falar isso aí com o decorrer do programa, sobre os áudios do Alencar, sobre a falta de planejamento dele, que ele se diz ser o grande planejador da América. Estou muito puto com isso também. É, cara, eu achei ridícula a derrota de ontem, não por conta somente do resultado, mas por conta da forma que os gols foram tomados. E outra também, vai uma para o senhor Osman. Eu não sei se vocês viram o lance, quando o jogo ainda estava 0-0, se não me engano, o Osman conseguiu chutar uma bola na lateral. É o armador que nós estamos dependendo. Cara, tá, eu sinceramente estou muito chateado com o jogo de ontem por conta da apatia dos jogadores. Não basta só vir outros jogadores para poder vestir a camisa, não. Quem está lá tem que ter atitude e tem que ter, principalmente, culhão para poder vestir essa camisa. Os caras estão pensando que estão no spa. Menino Breno tá nervoso. Bravo, bravo. Eu vou chamar o outro que tá mais nervoso também. Seu Corneta, diga. Seu palco é seu. O Breno já xingou tudo que eu queria xingar, não vale, pô. Que chato. Não, mas ontem seu Arthur, ontem seu Arthur estava de parabéns. Ele conseguiu, o Danilo também, eu acho que a pior partida que ele fez no ano foi ontem. Será? Substituição. Agora, a coisa que eu gostei do Sérgio ontem, não sei se foi desespero, é fazer a substituição aos 30 do primeiro tempo. Eu não sei se foi desespero, eu acho que ele tentou realmente mudar o jogo, porque o Eduardo estava completamente apagado na partida. Não digo que por culpa do Eduardo, mas ele, de fato, ele não tinha pegado na bola em momento nenhum, ou pegou muito pouco, não conseguiu produzir nada. Então, achei que não sei se foi desespero, não. Acho que era uma mexida interessante naquele momento. Você está perdendo de 2-0, você precisa de ponto. Perdido por 2, perdido por 1.000, né? A gente sabe que saldo tem efeito, mas eu acho que ele fez uma boa alteração. Você quer completar ou posso passar para o André? Eu acho que o Osman também não tá dando mais. Infelizmente, eu prefiro o Sávio ultimamente que o Osman. O Sávio pelo menos erra o gol. Ele é agudo, ele chuta. O Osman nem isso faz. O Osman errou tanto gol que ele jogou pra lateral, só. Que isso? Cara, não. Aquele lance do Osman foi uma das coisas mais feias do Campeonato Brasileiro inteiro, cara. Foi. Horrível. De fato foi. Ô, Alisson, você só vai bater o carimbo ou você vai discordar de alguém aí? Não tem como discordar. O jogo foi patético, mais uma vez. Mas ontem o que me assustou é que, pelos últimos jogos, né, que eu venho acompanhando a América, a gente não tem, na nossa linha dos quatro defensores ali, para mim, honestamente, nenhum daqueles quatro está minimamente preparado para uma Série A. Você pega do Danilo, que está muito fora de forma, está muito lento. O Danilo é um cara que se identifica com a América, é um cara que sempre fala, que está aqui há mais tempo e tal, tem uma garra, tem uma vontade, mas tá pesado, tá lento, não consegue chegar em bola nenhuma. Já, quando ele tá fininho, ele já tem dificuldade para marcar, do jeito que ele tá, então, tá sendo a Avenida Danilo. O Adalberto, de 3-4 jogos para cá, o que a gente achava que era o nosso zagueiro menos pior, tem falhado igual aos outros, da mesma forma, muito estabanado, tentando jogadas que ele não tem capacidade de fazer. Perdeu a capacidade de jogar o simples, de dar o chutão para frente em todas as jogadas e tentar fazer o simples. O Arthur, desde o início nele no América, a gente já percebeu que não vinga. A gente entendeu por que ele nunca jogou com a camisa do Fluminense, foi contratado e nunca jogou praticamente. E o Helder não me enganou já desde o início. O Helder é um cara que é rápido, tenta algumas jogadas agudas, tenta passar do meio de campo, isso é legal, tenta fazer umas jogadas lá na frente, isso é legal, até porque a gente tem uma trajetória aí de laterais que avança um pouco, mas o Helder é facilmente envolvido no jogo defensivo, ele marca dando bote de primeira toda hora, aí quando não faz falta, toma drible feio, fica tudo aberto, ele tem quase nenhuma noção de posicionamento, ele fica completo, quando chegam dois jogadores adversários para triangular, ele perde completamente a noção e passa a passo por ele. O que mais me assustou ontem foi isso, porque do meio para frente, a gente não tem nenhum primor de time, a coisa também é feia, mas o América em alguns jogos vai conseguir fazer dois gols, mas do meio para trás, do jeito que tá, cara, dificilmente a gente vai passar jogo sem tomar gol nessa Série A para time nenhum. A gente vai tomar gol pra, nesses times da Série A. Ontem muito o Palmeiras fez dois, e a impressão de que o Palmeiras fez dois, e novamente eu tive a mesma impressão. Fez dois, mas poderia ter feito quatro, poderia ter feito cinco. Se aperta o pé, se fosse um jogo de Copa do Brasil que tivesse precisando de 5-0, eu acho que o Palmeiras ontem conseguiria fazer. Você vê que o time faz dois na maciota. Na verdade, o América entrega dois gols, igual entregou, o time já fica na maciota e já começa a jogar, já puxa um pouquinho o freio de mão e por isso não faz mais. Né? Se precisasse, faria. Você lembrou de duas coisas importantes. Primeiro que eu e o nosso querido pé frio, não mais pé frio, ex-pé frio, de meias novas, Cristiano Mendes, da Barra Una, não precisaremos cumprir a nossa promessa de depilar uma perna. Mas aqui, caso também vocês estão querendo uma marcha, né, velho? A proposta que vocês fizeram, vocês estão de sacanagem. Não tomar gol do Palmeiras lá, vocês estão de sacanagem. Uai, ô Alisson, promessa é pelo impossível, bicho. Eu vou fazer promessa para o América tomar menos de 3? Não vou, né? Uai. Então, enfim, estamos livres, viu, Cristiano? Segundo, você lembrou aí do Helder. De fato, o Helder é impressionante. Ele está entrando muito de primeira e ele fica para trás. E ele toma no meio das pernas e tá difícil. Eu vendo o jogo ontem, fiquei rememorando ali os meus professores de educação física na tenra idade, né? Professor Gomes, lá do Colégio Marista Dom Silveira, professor Rodrigo, do Logosófico, que falou: meu filho, não entra de primeira. Isso eu aprendi, eu tinha 12, 13 anos de idade. Você não entra de primeira. É básico. E todo lance, o cara vai lá e toma-lhe, fica pra trás. Ele ficou no chão, se eu não me engano, ele ficou no chão, fora as que ele passaram dele e ele nem viu a bola. Mas ele ficou ainda no chão, se eu não me engano, umas 3 vezes. Ele tem uma tática de marcação suicida. Bola onde tá, ele dá o bote. De vez em quando ele consegue umas 2, 3 roubadas de bola, sim, por jogo, porque ele dá o bote loucamente. Mas o tanto de drible que ele toma, o tanto de espaço que ele dá para aquela lateral direita, né, lateral esquerda do adversário, é impressionante. É exagerado. Ele dando espaço por pote errado e o Danilo dando espaço na outra lateral por não conseguir acompanhar ninguém. O Breno, você ia falar? Pois é, e até mesmo tendo essa perspectiva aí que vocês falaram sobre o Helder, acho até que ali naquela linha de 4 ele é o mais bem postado dentro da realidade do América. Acho que ele é o menos, não melhor não, ele é o menos pior, apenas dos 4 que estão ali no sistema defensivo, que são os 2 laterais e os 2 backs. Mas, não sei se vocês recordam, o gol que o senhor Danilo praticamente 70% foi culpa dele, a jogada nasce lá do lado do seu Helder. A jogada nasceu lá. Por quê? Deixou uma avenida, deixou as costas toda para o time Alviverde, o time do Palmeiras, fazer a estripulia que fez. Foi um dos lances em que ele ficou no chão, o lateral passa, ou, enfim, o atacante ali no momento passa por ele, vai até a linha de fundo, tem toda a tranquilidade do mundo para cruzar, para virar a bola, enfim, a jogada vai seguindo. Se não me engano, quem cruzou a bola foi o Tchê. Se não me engano, ele chegou a levantar a cabeça, olhar para a bola, sim, levantar a cabeça de novo e ver o que estava acontecendo na área. Exato, exatamente. Aí, o Alisson falou que não tinha como discordar, mas eu vou me permitir discordar um pouquinho do C, Breno. Porque você falou que estava faltando vontade, falta de compromisso, eu acho que foi a expressão que você usou, né, para falar do Arthur e do Danilo. Eu vou discordar, porque eu não acho que seja falta de compromisso. O Arthur, eu acho que é ruim mesmo, é falta de qualidade. E no caso do Danilo, eu não acho que seja falta de compromisso. Eu acho até que ele estava com vontade demais. Agora, de fato, aquele menino que estava do lado dele lá, corre pra cacete. Eu não estou justificando o erro nesta bola que deu origem ao gol, naquela bola que estava, em teoria, perdida. Ali ele precisava verificar que aquela bola saiu de fato. Ele foi com muita sede ao pote, ele tinha que parar na frente do cara, não é dar um pulão achando que a bola ou vai bater nele e vai sair, ou que a bola já se perdeu. Ele precisava ter, como a gente está criticando o Helder aqui, ali foi um lance em que ele entra de primeira. e passa reto. Ele não deveria ter feito isso. Agora, o resto do jogo, que ele realmente não conseguiu acompanhar o cara, tava difícil demais, só. O cara corre igual uma bala. Eu acho, inclusive, que a entrada do Sávio no final do jogo é porque realmente o português falou assim: gente, se o Danilo não acompanhou até agora, ele não vai acompanhar mais. E ele botou o Sávio ali para fazer esse acompanhamento, tanto que o Sávio tava voltando ali para marcar. Oi, que você tá falando do lateral do Palmeiras ou daquele Roger Guedes, um lourinho? O Roger Guedes. Acho que tá falando do Roger Guedes. Eu tô falando do Roger Guedes, tô falando do lateral, não, desculpa. É porque ele jogou o tempo inteiro na lateral. Ele joga de ponta, na ponta direita. Não, ele é ponta, é isso aí. Você me entende. Não, ele acabou com o Danilo. Ele acabou com o Danilo e de queda ele acabou com o Adalberto também. Juntaram os dois pra tentar parar o cara, ninguém conseguiu. O menino corre demais, só. Ele jogou muito a bola, ó. Oi. Ô Henrique, deixa eu só dar uma ponderação aí, quando eu digo a falta de compromisso desses jogadores. Por que da falta de compromisso? Eu penso o seguinte, cara, a partir do momento que você, eu pelo menos, sou um profissional da área contábil, então, a partir do momento que você está ali para poder ganhar o seu pão, você tem que ter total responsabilidade sobre aquilo que você faz e não ser infantil de tomar umas jogadas igual o Danilo está tomando. Cadê o Danilo do Campeonato Mineiro? Não pode voltar a jogar daquele jeito, não. Jogar bem como jogou contra as galinhas. Uai, nós estamos esperando esse Danilo. Nós estamos esperando esse Danilo, essa chacota de parecendo que é jogador de pelada de final de ano, não. Uai, solteiro contra casado. Nossa, sério, eu fiquei muito puto com o jogo de ontem, com a forma que os gols saíram. Não simplesmente pela derrota, apesar que penso que o América não é time para poder aceitar a derrota de ninguém, que nós somos um grande clube do Brasil, como estamos aí na prateleira de cima também. Uhum. Mas, cara, é inadmissível o lateral entrar daquele jeito, que ele entrou e deixou a bola ser cruzada. Ah. É, a gente sabe. Eu falei da questão de compromisso, que nós temos aqui o Alisson também, que já nos educou, de que não é, a gente não deve falar à vontade, a gente deve falar em intensidade. E eu fico zoando, mas eu acho que você tem toda a razão, Alisson. Eu fico zoando porque nós estamos aqui para isso. Mas eu acho que você tem razão, sim. Nós recebemos, pode falar. Sobre o Danilo, só para fechar aí, eu concordo com o Henrique. Falar que o Danilo não tenha compromisso, eu acho muito exagerado. Porque ele demonstra ter compromisso, ele demonstra gostar bastante da América, eu acho que a gente tem que ser grato a isso. O que ele não está tendo é velocidade em campo, o que ele não está tendo é condição técnica de jogar na lateral esquerda. O caso dele é diferente de compromisso, talvez a gente possa questionar um pouco o compromisso do Eduardo em campo, que é um jogador que não está participando muito do jogo, o compromisso de um Arthur em campo, que também não demonstra muita agilidade nas jogadas, parece que está meio desligado em campo. Compromisso desses caras acho que dá para questionar. Do Danilo eu não acho que seja compromisso. Acho que é porque ele não está, nesse momento, não está preparado para ser lateral esquerdo. Ele não tem velocidade para isso, ele não consegue marcar. O jogador de Série A que cai pela ponta é difícil para ele marcar. Na lateral direita, o Helder também não me parece. O Helder não me parece um jogador descompromissado também, não. É um jogador que tenta, que corre, que passa do meio de campo, que tenta dar carrinho. Mas é aquilo, falando em português, claro, é o que o Henrique falou. É ruindade mesmo, é falta de preparo. Quando a fase é ruim também, fica mais difícil ainda, né? Sim, com certeza. Só sobre compromisso, nós recebemos hoje pela manhã umas fotos do Sam... Ih, rapaz, como é que eu faço o sobrenome agora? Vinoli? Eu vou chutar que esse G é mudo, Sam. Então o Sam Vinoli mandou umas fotos pra gente, alguns comentários, algumas mensagens hoje pela manhã. Ele encontrou com o time em Congonhas ou Guarulhos, eu não sei bem qual aeroporto. Tirou a foto com alguns jogadores e tudo mais. Tirou foto aqui com o Sávio, com o Guerreiro, com o Xavier. E você vê que tá todo mundo com o Borges. Você vê que tá todo mundo com cara de bunda. Né? O Sávio e o Borges sequer conseguiram rir. O Sávio deu um joinha. A outra foto que está o Xavier e o Leandro Guerreiro junto, o Xavier ainda consegue esboçar um sorriso. O Leandro Guerreiro faz uma força danada para conseguir sorrir. E o Sam comentou com a gente que ele encontrou com todo mundo lá e todo mundo absolutamente assim, abatido e puto, é puto. A expressão que ele usa é puto, velho. Né? Todo mundo chateado, todo mundo puto. O Borges parece que estava muito puto. Pessoal, todo mundo chateado. Porque, gente, por menos assim, que a gente. Não vamos ser poliana de achar que tem. São vários os casos de amor pelos clubes. A beijação de escudo tá solta já há muito tempo. Isso não quer dizer mais nada. Você tem ainda alguns casos isolados de jogadores que sim, têm muita identidade com o clube, têm muito carinho por algum clube, mas a maioria é profissional. E dizer que a maioria é profissional não é o mesmo que dizer que eles não têm compromisso com o clube onde eles estão, porque no final das contas o desempenho deles em campo é o que vai dar o norte também da carreira deles, dali para frente. Seja ficando no América ou seja partindo para outro clube depois, vai depender do desempenho deles, do seu desempenho próprio. E eles têm total entendimento disso. Eles têm completo entendimento de que o que eles vão demonstrar ali é o que vai futuramente abrir uma porta ou não. Sim. Né? Então, assim, tem a dificuldade técnica. Tem um novo trabalho que está sendo colocado pelo Sérgio Vieira, né? O Sérgio, já estou vendo gente criticar, volta Givanildo. Pô, peraí, quantos jogos o Sérgio fez? 3? Não, 4. Givanildo volta ano que vem. Não. O Sérgio é menos culpado. Deixa o Givanildo tirar umas férias lá no Recife, depois ele volta. Foram 4 jogos, problema os quais não é, dois não é foram contra os líderes. Dois foram contra os dois times que estão jogando melhor. Inter e Palmeiras. Então vamos com calma. Não, não dá pra julgar o trabalho do Sérgio fora ainda. Não, o Sérgio não é culpado, não. Não tem. O Sérgio, definitivamente, se alguém não tem culpa nessa história toda, é o Sérgio. Então, assim, vamos ver, vamos ter que esperar, gente. Nós não temos muito o que fazer também, não. Tirar essa baciada tudo aí, entrar com o Sub-20 também não vai adiantar. É porque o Sub-20 tá desfalcado aí do Mateuzinho e do Marcton. Recado é o seguinte. Mas eu acho que já tá na hora do Roger, viu? Tá, o Roger pode, Roger, o Roger tá passando a hora. Porque Arthur vai jogar com o Arthur, então aposta no Roger, que é nosso. Pelo menos a gente tem uma justificativazinha, pelo menos, se errar é da base, tá novo. Concordo. O que rola? O que tinha que ter sido feito de planejamento, já foi, gente. Concordando ou não com o grupo que foi montado, eu não concordo, a gente daqui critica muito, mas já aconteceu. O campeonato já começou, já está indo para a 10ª rodada, o grupo que a gente tem é esse aí por enquanto, algumas contratações vão acontecer, o Sérgio Vieira já chegou, já tem essa conclusão de que o grupo é fraco, com pouquíssimos jogos, é claro, já deu para ele perceber isso. Já pediu contratações, a diretoria está tentando algumas contratações, tardiamente essas contratações deveriam ter sido feitas antes, a gente sabe que tem dificuldade, mas tinha que ter pelo menos tentado bastante antes para já entrar no Campeonato Brasileiro com um grupo mais qualificado e não ter esse tipo de surpresa que está tendo. A verdade é que o nosso time, tecnicamente, para mim, na minha opinião, é o time mais mal preparado nesse momento. É o grupo mais pobre, tecnicamente, desse Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Mas, tá tudo perdido? Não. Acabou de passar a tabela aqui no final do jogo do Cruzeiro, a América está a um ponto do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Fazendo esse campeonato ridículo que a gente está fazendo, a gente está a um ponto de sair da zona de rebaixamento. Mas com um jogo a mais, não, Ares? Mas os outros times aí, Botafogo, essa cambada toda vai perder, se Deus quiser. Isso, vai. Pois é, gente, imagina pra Ponte que perdeu de 4 do Cruzeiro em casa. Exatamente. Nossa, mas, senhora. Tá boa a nossa classificação? Tá horrível. Mas com o time horrível que a gente tem hoje, a gente ainda tá ali pertinho. Se a gente conseguir dar uma melhorada, e tem que conseguir dar uma melhorada, alguma contratação tem que acontecer, o trabalho do Sérgio Vieira com um pouco mais de tempo tem que dar um pouco de resultado. Com 20, 30% de melhoria no futebol da América, e tem espaço demais para melhorar isso, dá para a gente tentar alguma coisinha na Série A. Tá fácil? Não tá fácil de jeito nenhum. Vai ser fácil? Não vai ser fácil de jeito nenhum. Ninguém achava que ia ser. ia ser difícil mesmo. Só o Alencar que falou em Libertadores, mas todo mundo achava que ia ser difícil mesmo. Então, o Alencar resolveu o produto que o Formiga. Como é que é? O Alencar tá usando o mesmo produto que o Formiga tá usando. O pior que eu acho que o do Formiga é ainda mais forte, viu? Não, o do Formiga, pelo amor de Deus, cara. Eu queria uma colherinha. Eu queria uma colherinha. Nossa, foi lindo, cara. Eu ouvi, não participei do programa, mas eu ouvi depois. Eu rachava de rir no metrô e ninguém olhando pra mim, ninguém entendendo nada. E eu passando mal de rir do Formiga. Formiga está por... É. Bom. Isso deve ser mais mata barata, mata formiga, que tá falando. É o giz chinês. Aí. Ele tá cheirando giz chinês. Será que formiga é viciada em giz chinês? Vamos perguntar pra ele no próximo programa. Ô, é Breno, você ia falar. Falando aí sobre planejamento, Henrique, na hora que. Hoje eu tenho, sabe, né, no momento que for falar de planejamento, hoje eu tenho bastante coisa para poder falar, porque achei um absurdo. Na hora que for puxar esse assunto aí, vamos frisar aí bastante nas falas, porque hoje o Alencar vai tomar uma. Ô, tá, Breno, alguém quer... pode puxar aí, Breno, porque isso aqui é muito organizado. Isso agora. Não, alguém, não vai alguém tem mais algum hora, comentário não, do jogo? Se ele for beber, me convida. Enfim. Vocês ouviram as falas do ilustríssimo presidente da América hoje, né? Nós ouvimos. Ô Henrique, explica pois primeiro aí, só para contextualizar, galera. Que vamos lá, contextualizando, galera. Existe um aplicativo chamado WhatsApp, não, brincadeira. Todo mundo sabe, tem aí 300 grupos de americanos no WhatsApp. Eu mesmo não participava de nenhum deles, até que naquele fatídico programa com Formiga, ele compulsoriamente me colocou em dois desses grupos. E aí eu fico lá. Eu não participo muito não, vez ou outra eu mando uma gracinha qualquer, alguma piadinha que a gente pegou na internet, alguma coisa assim, uma bobagem. Mas em geral eu não participo muito não. Mas fico lá porque eu acho que é um termômetro importante, além de Facebook, além das outras coisas. É um termômetro, eu acho, interessante para ver como é que está a torcida do América. E surgiu nesses grupos, hoje, uma série de áudios, se eu não me engano foram 5 ou 6 áudios. Foram 7? Então, foram 7 áudios mandados pelo Alencar, um deles é do interlocutor do Alencar, que eu não consigo identificar quem é pela voz e não é citado, que não fala nada de muito relevante. É, o famoso não. Baba-ovo, né? Então, ele só dá os parabéns para o Alencar pelo bom trabalho realizado. E o Alencar coloca, então, uma série... Tonhão. Que é, bô? Ah, tá. Nossa senhora. Vai tomar esporra agora. O que o Alencar fala? O Alencar comenta que está difícil contratar, que as contratações não foram feitas na reta final do Mineiro, porque quando chegou aquele momento em que ele viu a possibilidade do América ser campeão depois de muito tempo, ele achou por bem não fazer nenhuma grande movimentação de contratação, porque você queria incentivar o time, você queria fechar o grupo para aquela conquista do Campeonato Mineiro, o que eu não acho total absurdo, porque a gente mesmo comentou isso aqui na reta final do Mineiro no programa. O Ramon, por exemplo, comentou isso, se eu não me engano, se eu não estou enganado, o Ramon mesmo fez um comentário nessa linha. E, de fato, se ele anuncia alguém chegando ali, dá uma desestabilizada no grupo, focou-se esse título. Bom, aí você pode ou não criticar esse foco no título mineiro ou preparação do brasileiro. Ele joga um pouco da carga, e aí eu acho bastante errado. Mas ele, sendo verdade ou não, eu acho bastante errado. Ele joga um pouco da carga de não contratação para o Givanildo, que não está mais aí, não está mais dentro do América, então fica muito fácil fazer isso. Ele comenta que o Givanildo, ele achou que talvez se houve algum erro de planejamento da diretoria, teria sido a manutenção do Givanildo durante o Mineiro, porque o Givanildo tem resistência a jogadores estrangeiros, e que o Givanildo dizia que me dê mais 2 jogadores e que eu arrumo esse... bota esse grupo pronto aí, eu preciso de mais 2 jogadores só. que é, seja verdade ou não, o Givanildo não está aí para confirmar mais. Eu até acredito que seja verdade, porque a gente ouvia isso dessa cabeça dura do Givanildo, de outras fontes também, alheias à diretoria americana. Aos repórteres que acompanham a América, de amigos que estão mais próximos do dia a dia do América, que acompanham treinamentos. Então você ouve essa história das duas, né? Sim, o Givanildo era resistente a estrangeiros, e sim, ele era meio cabeça dura e achava que não precisava contratar muita coisa. De qualquer forma, o Alencar fazer essas ressalvas, deu a entender que ele conversou com o Alexandre. Ele não especifica que Alexandre é, mas a minha interpretação é de que teria sido o Alexandre Matos, lá em São Paulo, né? Que estão conversando para tentar a contratação do Pablo Muschi lá. O Pablo, ao que consta, está no Palmeiras, está treinando parte de musculatura para pegar forma física, veio do Lanús, ele é um jogador do Palmeiras, então ele estava emprestado no Lanús, voltou para o Palmeiras, está fazendo a parte física, e o Palmeiras tem interesse em mandar pelo América, o América tem interesse em buscar o jogador parece não estar interessado. Outro ponto que o Alencar argumenta na dificuldade de contratação é de que muitos empresários e muitos jogadores não queriam, estão recusando vir para o América, porque o América não é um time de massa. De fato, o América não é um time de massa. É um time, exato, era o que eu ia falar. Meu contraponto era exatamente esse. Não somos um time de massa, mas somos um time de Série A. Somos um time de um campeonato que é televisionado mundo afora. Um dos mais fortes campeonatos de todo mundo, um campeonato conhecidamente exportador, vitrine. Então, eu não sei. Porque outra coisa, o Alencar argumenta que dinheiro não é necessariamente o problema. O América tem um planejamento, tem verba para fazer contratações, então dinheiro não seria o ponto principal da recusa dos outros jogadores. Seria mais essa questão do América não ser um time de massa. Eu acho que eu não sei, de fato eu não devo entender nada de futebol, porque eu achei que o futebol dentro de campo era o que dava contratação e não ser ou não um time de massa. Eu ouvi essas gravações agora no final da noite, e eu fiquei muito curioso para procurar saber qual que é o tamanho do Leicester, que ganhou agora o campeonato inglês, qual que é o tamanho da torcida deles, como é que é essa massa lá. Certamente eles vão ter uma média de público muito maior do que a nossa, porque a paixão pelo futebol lá na Inglaterra, não é bem a paixão, me expressei mal. Organização do futebol permite. Não, não é organização não, é qualidade de vida do cidadão inglês e o seu poder de compra permite a ele estar mais presente nos jogos. Acho que está mais por aí, é mais uma questão econômica do que uma questão de paixão ou ideológica, ou seja lá o que for. Mas de qualquer forma, eu queria ver qual era o tamanho do Leicester lá. Mas o Leicester tem muita torcida sim, Henrique. E eles também passaram por esse problema. Eles foram campeões ingleses, mas eles tentaram o Ronaldinho Gaúcho, e o Ronaldinho Gaúcho recusou, porque era um time pequeno. Eles tentaram, acho que é Vargas, se não me engano, Vargas, que saiu do Grêmio, e o Vargas deu declaração que não ia para lá porque era time pequeno, e aí foi, acho que, para o Bayer Leverkusen e levou ferro, porque o Leicester acabou campeão. Uhum. Eu acho que essa dificuldade que o Alencar alega nos áudios aí, eu acho que existe realmente. Tem muito empresário que, se o cara tem uma outra possibilidade, e você tem dois caminhos, um dos caminhos é o América e o outro é um caminho para um clube de um pouco mais, um clube de mais torcida, que aparece um pouco mais na mídia, o cara vai optar por esse outro caminho. Eu acho que isso existe. Muitos jogadores devem recusar o América, sim, por causa disso. Mas o que eu não concordo é que todo mundo recusou o América por causa disso. E aí só sobrou pra gente Sueliton, Arthur e Companhia Limitada. Isso é o que eu não consigo concordar. Eu citei alguns programas atrás, o Renato Cajá está no Bahia, na Série B. Tá, o Bahia é um time que tem mais torcida? Mas o Renato Cajá está na Série B. Eu acho que se chegasse uma graninha boa no Renato Cajá, não estou falando que é a solução, mas é um cara que pelo menos mais acostumado com Série A. Ou Alisson. Ele poderia vir. Tem outros exemplos de jogadores que fecharam há pouco tempo com times de Série A. O Fábio Ferreira é um zagueiro que está na Ponte Preta. Não acho que seja a solução, mas melhor do que os que estão aqui, deve ser. Estava rodando há pouco tempo aí. Não é possível que um cara desse ia recusar o América sendo que estava desempregado. Existem outras possibilidades. Eu acho que essa, não desculpa, mas essa justificativa dele faz sentido. Mas eu não consigo concordar que todos os jogadores do Brasil recusaram a América a ponto do América ter que fechar com o Suelto e Companhia Limitada. Concordo com você. Enfim, o problema existe, mas ele não pode ser responsável por todas as mazelas. Eu acho o seguinte, se o jogador não quer vir, eu falei assim, pra ele não quer vir. Passa pra 120, duvida que não quer, o jogador tem que ganhar dinheiro também. Mano. Ele gosta de dinheiro. Não é só essa opção assim, não é torcida, paga! E na mesma situação assim, já tá ficando inspiradora, a gente não aumentar agora e oferecer pro cara um decente vir pra gente agora, daqui a 6, 7 rodadas, a gente vai pagar mais caro pro bosta. Porque aí vai ser só, vai aparecer os salvadores da pátria. Isso é uma coisa que o Alencar já comenta nesses áudios, né? Que já estão caros. Os jogadores já estão mais caros. Então, assim, então paga. Bom. Sim. E tem outra questão também. O América, ao mesmo tempo que tem esse ponto negativo de que não é um clube de massa, não é um clube de muita mídia, o América tem vários pontos positivos. O América, entre os quais? O América é um clube que tem uma estrutura de trabalho muito boa para jogador. O América é um clube... jogador que passa aqui e comenta. Se o América é um clube que recupera muito jogador, que está com o futebol em baixa, vem para cá e se recupera, vai para outros times grandes. Por exemplo. O América é um clube onde a concorrência interna para um jogador se destacar ela é menor do que o clube. Então tem muitos atrativos também. Não, do mesmo jeito coisa. Que... Concordo. Nós últimos 5 jogadores de 300 mil para contratar? Não, o Corneta. Não, só tirando o ponto. A parte de falastrão a gente já filtra, né? Isso então, aí já. Então, já tá passado. 300, então. Mas dinheiro, ele voltou, ele não falou valores, mas ele voltou a afirmar que dinheiro tem. Então traz, ué. O negócio que eu já vi ele reclamarem que tem empresário que tá cobrando 100 mil pra poder levar o jogador pra casa, sabe? Assim, de luva. Paga! Ué, é melhor pagar 100 mil agora do que cair e perder 30 milhões ano que vem. Eu não sei se é a solução, só botar mais dinheiro. Breno, eu tô agoniado aqui, eu vou te passar a palavra já, porque você quer falar mais do assunto, você que puxou. Mas assim, eu não sei, eu de fato esse negócio de, ofereceu 100, não quer, oferece 120, pro cara vir de mais vontade, só pelo dinheiro também... Eu não quero que ele venha fazendo juras de amor, não. Mas vim só pela grana também, sem afim de julgar, sem afim de fazer nada. Posso ficar encostado ali que eu vou receber essa grana? Não sei se é a solução também, não. A gente já teve muito jogador assim, come e dorme, que veio só fazer passeio aqui em Belo Horizonte. E não sei. Tem lá minhas restrições. Deixa eu passar pro Brenda aqui, que ele tá doido pra xingar o Alencar. Vai, Brenda. Pois é. Não somente o Alencar, mas como os demais presidentes. Na verdade, não é xingar, é fazer uma crítica aos 9 presidentes que estão aí nesse conselho, de certa forma, até desgestor, como diz o tio Patinhas, às vezes, no Facebook. Uhum. Enfim, eu acho que o erro do América, sinceramente, começou quando não tivemos um diretor de futebol. Né, no início do ano, que era esse ano, terminando a Série B, completando o nosso acesso, como foi completado no jogo contra o Ceará, ali já tinha que começar o planejamento Série A, cara. Não podia esperar mais. Se o diretor de futebol era o Oswaldo Torres, que conseguiu, de certa forma, montar o elenco, né, que conseguiu o acesso, esse milagroso acesso junto com o Givanildo, sentassem e conversassem. O que aconteceu com a diretoria da América? Dispensaram o Oswaldo Torres. Alegaram que ele ia... dava prioridade no escritório de advocacia dele, enfim. Mas o próprio Oswaldo Torres nunca confirmou essa versão do América. Uhum. Além disso, o que aconteceu? Ficamos sem gerente, sem diretor de futebol. Com isso, primeiramente, sou eternamente grato a Givanildo por todas as passagens dele na América, todas as conquistas. É o nosso Alex Ferguson, né, dentro do América. Tem total nostalgia dentro do clube. Mas entregaram o futebol do América na mão do Givanildo e do Cláudio Prates. Entendeu? Acho que o erro foi por aí. E o que aconteceu? Ah, diretor, ganhamos o Mineiro, tudo bem, tal, aos trancos e barrancos, né? Méritos do América, parabéns. Mas temos que ver aqui. Classificamos em quarto do Mineiro. Conseguimos, sim, ganhar de Cruzeiro Atlético, né? Na fase final, mas um Cruzeiro já enfraquecido. Um Atlético, às vezes, com time misto contra o América. Mas, enfim, total mérito do América. Fomos campeões. O planejamento continuou o mesmo. Ou seja, dispensaram o Givanildo. Aí o Alencar me aparece com a fala no áudio que o Givanildo não gostava de jogador estrangeiro. Poxa, não gostava de jogador estrangeiro. E que ele mesmo não concordava com essa atitude do Givanildo. Se você não tem um gerente de futebol, se o treinador não concorda com as suas ideias, que é o presidente do momento, cara, pelo amor de Deus, é inadmissível isso. Já que ninguém queria vir para a América, como o próprio Alencar diz, que eu também não duvido a respeito de alguns jogadores nacionais que não queriam vir, era buscar o reforço sul-americano. Tanto é que o Maleva mandou áudio no início do ano, no WhatsApp, mandou já agradecendo a torcida da América. Poxa, cara, não é possível que Maleva ia ser pior que Rafael Bastos, entendeu? Isso que não entra na minha cabeça, sabe? Então, eu acho que hoje, com as declarações que o Alencar deu, foram muito sérias, foram, para mim, estarrecedoras, tá? Me deixou muito chateado também, como a derrota de ontem deixou. Acho que essas declarações foram mais chateantes do que a derrota de ontem. É extremamente triste, com a falta de planejamento, com a falta de seriedade para encarar uma Série A, um ano extremamente importante dos últimos 5 anos que a América viveu sem passar na Série A. Já não basta, por erro de gestão, aquele caso Eduardo ter acontecido, a gente não ter conseguido subir. E agora me aparece, agora a gente tem a faca e o queijo na mão para poder conseguir se manter na Série A. E não consegue, assim, vamos ficar sim na Série A, mas não consegue montar um planejamento de Série A? Poxa, cara, não é inadmissível. Agora me aparece ele, com essa cara de tacho, falando no áudio, que não concordava com o Givanildo porque às vezes ele não tinha ideia do jogador estrangeiro. Cara, demorou 6 meses para ele poder ver que o Givanildo então não era o cara ideal e que não servia das ideias dele. E o diretor de futebol, por que não veio antes? Já que ele é parlamentar, os outros presidentes também têm seus afazeres, por que não trouxe um diretor de futebol antes? Sabe? E por que mandaram o Oswaldo Torres embora então, já que estava supostamente economizando salário de um diretor de futebol? Totalmente, assim, extremamente entristecedor essa situação, essa declaração do presidente. Se o presidente tem culhão, se fosse eu ou ele nesse exato momento, eu até renunciaria o cargo. Porque é inadmissível. Esse aí, para mim, foi fazer o torcedor um papel de palhaço, de otário e de trouxa. Eu que sou sócio-torcedor, me sinto no direito de cobrar, porque ali dentro da América também, queira quer não, pode ser uma mixaria, uma merreca, mas tem dinheiro meu também sendo investido. Estou muito puto com o senhor Alencar. É, sócio-torcedor não, qualquer torcedor que vá a campo põe dinheiro ali, né? Dentro das suas possibilidades, mas de fato coloca. Alguém quer comentar mais, Wallison? O Breno tocou num ponto importante aí, mas que para mim é uma falha não só da América, do futebol brasileiro. E não só do futebol brasileiro, do futebol. Treinador é um cargo que é instável, todo mundo sabe. O Cruzeiro acabou de trazer um treinador, deu um contrato de 2 anos. Se o Cruzeiro tivesse perdido hoje, era bem provável o treinador ser demitido. Uhum. Então, treinador, você não pode colocar o futebol nas mãos do treinador 100% e deixar 100% com ele, porque está na cara que isso vai dar errado. O planejamento da América para a Série A não poderia ter sido colocado nas mãos do Givanildo, por mais que o Givanildo fosse o treinador daquela época. Assim como não pode ser colocado agora na mão do Sérgio Vieira. O América não tem que trazer só os jogadores que o Sérgio Vieira quer. Se o Sérgio Vieira está aqui agora, mais 3 derrotas, ele não estará mais. E aí os refugos do Sérgio Vieira ficarão com o contrato até final do ano, atrapalhando, ocupando vaga de quem poderia render um pouco mais. Então, a primeira falha e a que mais me impressionou foi ouvir da boca do Alencar de que, de fato, a América entregou 100% do seu futebol para o Givanildo, mesmo não concordando com isso. Mesmo os presidentes não concordando com isso, eles entregaram futebol 100% nas mãos do Givanildo. Eu acho que aí também tem um pouco de participação do Cláudio Prates, que também, não, ao que parece, tinha opinião forte nas contratações, na montagem do elenco. O elenco foi montado de uma forma... O América subestimou a Série A e montou um elenco achando que toda vez ia dar certo esse negócio de contratar jogador com pouca rodagem por time grande, jogador que ainda não tinha despontado para o futebol. A América montou um elenco achando que isso sempre ia dar certo, inclusive que isso ia dar certo para a Série A, porque deu para a Série B. Deu para a Série B na Bacia das Almas, para a Série A não ia dar, não ia dar certo. Pelo menos um time, um elenco só, eu repito isso sempre aqui, um elenco só com apostas, um elenco só com jogadores vindo de clubes medianos, não ia funcionar para a Série A. A gente ia precisar de jogadores medianos, a gente ia precisar de apostas, porque a gente não tem dinheiro para contratar, e nem é só questão de dinheiro, a gente está vendo que tem outras dificuldades. Mas algumas cerejas nesse bolo aí ia ter, o América ia ter, tem que contratar ainda dá tempo. E o recado que eu queria dar, se isso chegar para a diretoria, se isso chegar para alguém que tem algum contato com a diretoria, é que ainda não está tarde. A coisa está feia, as apresentações do América nos deixam com uma perspectiva ruim, mas ainda não está tarde. E se for para o América cair, é aquela frase, tem que cair atirando. Então tem que tentar fazer alguma coisa agora, gente. Não dá para a gente esperar e passar o campeonato inteiro com essa zaga. Não dá para a gente esperar e passar o campeonato inteiro sem ter um jogador confiável na armação. Então, ainda está em condições, ainda tem tempo. A gente está, falei agora, a gente está um ponto atrás, pelo menos agora, está um ponto atrás do último time, fora da zona de rebaixamento. É gastar o que tiver de dinheiro agora. Ah, os 87 tá fazendo... pontos em disputa, né? Isso, o jogador está fazendo corpo mole, chega um pouco mais de dinheiro. Se vê que esse jogador, de fato, pode resolver a situação, pode ajudar a melhorar esse time, chega um pouco mais de dinheiro nele, faz alguma coisa, vamos cair atirando, pelo menos. Eu li que o América tem, acho que, 40 e tantos pontos aí para disputar em casa. Se a gente conseguir ganhar os pontos que a gente tem em casa, a gente já está livre. Não é fácil, não. Mas não está perdido. Tem que cair atirando. Cláudio, você quer falar alguma coisa? Não, concordo com isso tudo. O problema, a coisa que eu não concordei com isso do ano, é esse papo de esperar o Campeonato Paulista terminar para contratação. Puta que pariu. Um cara que vai preferir jogar para o Campeonato Paulista, jogar na Série A do Brasileiro, tomar banho. Aí ficou aquela lenga-lenga. Ah, eu não posso contratar porque o elenco não tem obrigação. A diretoria pode contratar jogador se o elenco tá sabendo que tá contratando também. Ou se ele falar assim, chamar o grupo, gente, o time é ruim, eu vou contratar mais 7 jogadores, mas vocês vão ganhar a final. Não precisa, não, ué. Tem que dar satisfação, não. É funcionário. Não sei qual que é o problema de contratar um jogador, o elenco vai ficar triste. Chega não, gente, não, peraí, Cláudio, tem certas horas que a gente precisa dar um passinho para trás também. Igual você está falando isso agora, igual o Brendo comentou também no começo do programa, de que o profissional tem que estar sob total controle do seu ofício, eu concordo, vocês dois têm razão. Sim, é só funcionário, sim, o profissional tem que ter total controle sobre o seu ofício. Agora, o profissional do desporto, seja o futebol, seja qualquer outro esporte de alto rendimento, ele trabalha com uma ferramenta sobre a qual, por mais controle que ele tenha, técnico e memória muscular e seja lá o que for, ele está sujeito a variações e a coisas várias, principalmente o lado psicológico da coisa, que o profissional do escritório geralmente não tem, né, gente? Então, eu até entendo, Cláudio, não dar satisfação eu acho um pouco extremista demais. Mas eu entendo que afeta a confiança do... Oh, não, o cara faz corpo mole, Cláudio. Não, a diferença isso, é que não. Isso mas acontece qual é o problema no escritório de contratar, também. Só que se o cara fizer corpo mole dentro do escritório, ele não vai perder um campeonato. Mas ele tem que contratar, você tem que falar pra ele que você tá contratando um jogador? É isso que eu não entendo. Você não pode contratar. Não, ele não precisa avisar, não. O caso do... Antes do Mocho, qual que era o nome do outro argentino que não fechou? O Chiquinho, o Alencar... Esse é chileno. É chileno, desculpa. Para, o Chiquinho... Ô, bicho, ele é sul-americano, pronto. O sul-americano do Chiquinho... o Chiquinho Alencar foi e soltou o nome do cara, quando estava mais ou menos certo, mas o nome do cara já estava sendo ventilado na imprensa. Não com muita força, mas já tava, o burburinho já estava rolando. Beleza, o Alencar deu com a língua nos dentes, resolveu soltar a notícia antes de qualquer coisa. Acho que ele aprendeu quando a gente vê agora a divulgação da possível vinda do Pablo Mucci. Não houve nenhum comentário oficial do América ou do Alencar. Agora, nós todos estamos sabendo de todos os fatos da contratação a partir do momento em que isso vaza na imprensa, porque essas coisas não ficam escondidas. Eu comentei aqui, em defesa do Alencar no último programa, ou no penúltimo programa, exatamente esse ponto. Que essa crítica de que ele anunciou o cara antes da hora, foi, gente, a notícia sai. Ele não falou nada agora, e nós todos sabemos do Pablo Mucci. Ele colocar uma posição oficial e puxar para si o discurso oficial do América sobre a contratação, eu não acho tudo errado. E aí nós temos, quando toda vez que a gente pega uma fala do Alencar, seja aquela dos 300 mil, sejam esses todos áudios que saíram agora, tem uma coisa que todo americano precisa ponderar, todo mundo precisa ponderar. Tem muito claro na mente. O Alencar, se eu não me engano, por formação, ele é jornalista, não é isso? Isso. Eu tenho quase certeza. Então, ele é formado em comunicação social, ou se ele não tem formação formal, é foda. Se ele não tem a graduação numa escola de comunicação, alguma coisa assim, pelo menos a vivência ele teve por muito tempo. Além de ser jornalista, ele é também político, de carreira já há bastante tempo. Então, se tem uma coisa uma brincadeira que ele sabe lidar, com a qual ele lida muito bem, é exatamente essa questão do discurso, essa questão de como comunicar, de como é que funciona esse circo todo. Então, tudo que vem dele, você não tem nenhuma dúvida de que é absolutamente ponderado, pensado, planejado. Ele não sai falando assim, besteira, igual nós aqui que ligamos uma conexão no YouTube, começamos a falar ao vivo para quem quiser ouvir. Né? Ah, ele fala umas besteirinhas boas também, né, Henrique? Vamos combinar, né? Como é que é? Ele fala umas besteirinhas boas de vez em quando, né? A besteirinha dele... Essas besteiras também são pensadas? São. Você me dá um exemplo. Você vai falar dos 300 mil ou da Libertadores? Da Libertadores. Não, ele tá no papel dele também, de torcedor só. Aí também... Que, né? Mas eu acho que... O América tem 5 anos... Precisamos levar um medalhinho do Brasil. Não, tá, tudo bem. É ponderado, não quer dizer que seja absolutamente uma análise real do panorama atual do futebol brasileiro, não é isso. Eu só não queria sei lembrar se eu tô o no... Fala. Manda não, bola. Não, pode concluir, Henrique. Não, eu vou entrar em outro ponto, pode falar. Bom, eu não sei se eu tô no fantástico mundo de Bob ou coisa assim, mas é o seguinte, cara, eu penso que o dirigente de futebol, ele tem que ser uma pessoa mais centrada, ele não pode ser, por mais que ele seja torcedor, ele não pode demonstrar tanta sua força assim de torcedor. Claro, evidente, também não pode ser um inerte, mas eu penso que talvez um padrão de... gestão de futebol, uma gestão séria, uma gestão aplicada, talvez pegando aí que um exemplo recente, agora que vem dando certo, apesar que não vem conquistando os resultados almejados pela torcida, né? Talvez um modelo de gestão igual do Bandeira de Melo do Flamengo possa ser o ideal. Talvez, né? É certo Brito, que às vezes nas declarações dele é um pouco inerte, mas pode ser que seja. Pode ser que seja. Eu vou te falar o seguinte. A gente pode olhar uns benchmark aí, pegar o fulano, ciclano, vão ver que quero mais ou menos assim. Mas se tem um trem que eu não consigo mais analisar, e eu já não me meto mais a analisar, é perfil de cartola. Porque se aquela merda daquele Eurico Miranda consegue fazer as coisas funcionar do jeito que ele faz, e um outro no qual eu tinha muita esperança de que fizesse uma brilhante administração e que fosse virar exemplo de administração no país, que era o Beluso no Palmeiras, deu a merda que deu, Eu já não palpito mais. Eu entendo sua angústia. Mas, eu acho que você tem um bom exemplo. É diferente. Eu sei que tem que é muito, o Palmeiras é muito rachado, né, cara? Tem muitas intrigas, muitas subdivisões. Exato. É, sobre direção também, gente, eu acho o seguinte, a nossa mão, a minha mão, pelo menos, é pesada no que tange ao futebol. O futebol, esse ano houve um erro de planejamento no futebol. E isso, nas falas do Alencar, percebe-se que ele reconhece isso. Mas a gente aqui também precisa reconhecer que o América, a coisa de 5, 6 anos atrás, ou um pouco mais que isso, próximo de 10 anos, o América teve a ponto de fechar. O América já disputou a Série B de Campeonato Mineiro. Sim. O América teve segundo semestre sem ter nem campeonato para disputar direito. Taça então, Minas Gerais, precisa, puta merda. A gente, Taça Minas Gerais. Então a gente precisa também ter um pouquinho de boa vontade para entender que algumas coisas avançaram. Hoje a gente reclama de um time que está mal na Série A. E um time que tem uma renda baixa, com uma torcida pequena, uma torcida muito que baixa. Não vai a campo. A gente tem os outros clubes de Série A que vêm jogar aqui contra o América devem ficar assustados. Como que um clube que tem uma média de 1.500 torcedores, como que os dirigentes desse clube conseguiram colocá-lo ali na Série A? Exatamente. E aí você me deu um gancho muito bom. Só para eu finalizar, Henrique. Para a gente que está dentro desse contexto, é natural que a nossa mão seja pesada e tem que ser mesmo. Pelo menos sobre o futebol, a minha é bem pesada. Mas, quando eu converso com torcedores de outros clubes, você percebe que todo mundo se espanta do América estar no patamar que está. Do América ser campeão mineiro desse ano, ganhando de Cruzeiro e Atlético, que vem de fases esplendorosas, os dois ganhando título nos últimos anos aí disparadamente. Uhum. Do América estar na Série A, tentando às duras penas enfrentar os outros clubes. Então, na parte de clube, na parte de gestão de clube, eu não estou lá dentro para saber, não acompanho números, não sei se tem dívida, se não tem, não sei como está. Mas a visão que eu tenho pelas informações que me chegam são informações de que o América está, sim, numa crescente na sua administração fora do estádio, fora do campo. O ponto que eu mais pego no pé esse ano é do futebol, o planejamento do futebol. Foi um planejamento que menosprezou a Série A. Foi um planejamento que achou que o elenco fraco conseguiria disputar a Série A. Vou te dar um tempinho para você dar uma olhada em comentários aí. Enquanto você vai buscar, eu vou puxar um outro ponto aqui que eu achei muito interessante na sua fala. Que sim, precisamos lembrar disso, de onde que o América estava há 10 anos atrás, aonde o América estava há 7 anos atrás, disputando uma Série C, há 8 anos atrás, quando ficou sem jogar no segundo semestre, quando o América, de fato, virou uma incógnita se ele seria um time viável, possível ou não. Eu vejo ninguém que esteja ouvindo o programa, ninguém que vá ao Independência está satisfeito com a situação do América no campeonato. A gente vê erros, a gente aponta alguns, a gente pode estar acertando em alguns que a gente está apontando, a gente pode estar errando, isso aí é do futebol e é do torcedor. Natural. Agora, um ponto naturalíssimo. Agora, um ponto que eu acho que tem que ficar muito claro para o torcedor, e é importante que o torcedor tenha uma noção do que é este campeonato brasileiro e os próximos dois para o América, que eu vejo muita gente falando que, pô, o América está nessa situação e eu fiz o sócio-torcedor e agora eu vou cancelar, ou isso, ou aquilo, não vou mais a campo e parará. Bom, eu já cansei de falar sobre o que eu acredito ser o papel do torcedor e que ele deva estar lá em qualquer situação. Mas independente disso, eu acho que o torcedor precisa ter uma certa visão que eu não sei se ele está tendo. Muito se debateu aí no começo do ano, no final do ano passado, sobre os novos contratos de televisão para TV fechada a partir de 2019, em que entrou aí o esporte interativo do grupo Turner, que é um dos maiores grupos de vídeo do mundo, né? Tem muita gente que acha que é um grupinho pequeno, que é um canalzinho, né, contra o Golias da Globo. Muito pelo contrário, se tem um Davi na história, é a Globo. É... mas enfim, 2019... Galera, pensa que é decadente. É, não é. A Decadentes podia até ser o Tanner. A gente fazia o programa todo dia. É, pagando então, é o top, hein? Vamos lá. É, então tem esse momento. O futebol brasileiro daqui a 3 anos, ele deve sofrer uma mudança. E muito dessa mudança diz respeito a esse contrato de televisão de TV fechada. Ao que parece, eu não conheço bases contratuais de nenhum desses contratos que foram feitos, nem nada disso, mas ao que parece, o que estava sendo oferecido pela Turner, que a gente lê na mídia, que a Turner oferecia um contrato nos moldes do campeonato inglês, em que você tinha uma porcentagem que era dividida igualitariamente entre os clubes, uma porcentagem que era dada pela audiência que cada clube dava, e mais uma porcentagem que vai ser distribuída de acordo com a posição do time no campeonato. Ou seja, é uma das maneiras, sendo hoje a TV a maior fonte de renda dos clubes brasileiros, e no caso do América, não tenho dúvida de que ela é ainda mais significativa dentro da sua receita anual, né? Então, no momento, isso é um modelo novo que está sendo proposto, que pode vir a ser adotado daqui a 3 anos, e que muda um pouco a força que cada clube tem, que esse patrocínio de TV exerce na discrepância que existe de renda entre os clubes, tá? Então, esse é o ponto que nós estamos. O América, para chegar nessa brincadeira legal, ele precisa segurar 2016, 2017, 2018, para chegar feliz em 2019. É muito chão, meu filho. É muito chão. E até lá, a gente tem todo esse trabalho que a gente ouve que a diretoria está fazendo nos termos administrativos do América, colocando as contas em dia, renegociando dívidas, conseguindo pagar salário em dia e tudo mais. Mas isso tudo que está sendo feito, a venda do Richarlison por 10 milhões, cadê os 10 milhões do Richarlison? A cada jogo o América tem prejuízo. A cada jogo no Independência, o América tira dinheiro do bolso e bota lá. Isso é fato. Você bota 2 mil pessoas, se eu não me engano, para zerar, pode estar errado, mas se eu não me engano, para zerar, era preciso colocar 4 mil pessoas na Independência em cada jogo. O América não coloca isso e não vai colocar tão cedo. Então, se você é que vai no jogo, se ainda desiste, e a gente vai passar a colocar 700, essa dívida ainda aumenta. Isso dificulta mais ainda. Se você está triste com o que está acontecendo, você vai cancelar o seu sócio torcedor, a nossa receita cai. Porque os seus R$30 por mês, os seus R$50 por mês, seja lá quanto for que você paga por mês, faz uma diferençazinha. É alguma coisa. É uma migalha que vai pingando ali. 1.000 americanos que vão a campo, que façam um sócio torcedor de R$30, são 30 mil por mês. Já pago, quase pago o prejuízo de um jogo com a América tendo Independência. O Independência está passando por todo esse imbróglio aí que a gente está vendo, e a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que ele venha cair de novo no colo do América. Eu duvido um pouco que isso vai acontecer, mas pode ser que isso venha acontecer. Então, o que eu estou querendo falar com isso tudo, com esse meu jeito prolixo de ser, que eu falo de 300 assuntos ao mesmo tempo, é o seguinte: por mais que a gente queira o América bem na Série A desse ano, a gente não pode querer soluções de curto prazo. Se a gente quer o América pra gente, durante um bom tempo, a gente precisa pensar em soluções de médio e longo prazo. E pensar em solução de médio e longo prazo não é fazer o sócio torcedor mês passado e cancelar no mês que vem, porque nós estamos na lanterna. Prazer imediato é tentador. Qualquer tipo de prazer imediato é tentador, porque a premiação vem na hora, né? Enfim, me fugiu a palavra aqui. Mas a recompensa é imediata. Mas tem que pensar no depois. O América só chegou na Série de A hoje porque ele está tentando seus 9 presidentes e a sua diretoria, quem está dentro do América, está tentando pensar o América em longo prazo. Todo mundo lembra do Salum falando em 2010 que não era para subir, que o América não estava pronto para subir em 2010. E não é que ele estivesse falando ali, não tem procuração nenhuma do Salum para falar por ele, mas o que eu entendo é que ele não estivesse falando ali que o América não poderia subir porque não tinha time para aguentar uma Série A em 2011. Eu acho que ele não está falando exclusivamente de futebol. Eu acho que ele está falando de estrutura, ele está falando de um planejamento de longo prazo, que por um percalço você consegue uma coisa boa, que é ganhar, subir, fazer um acesso um ano antes do que você está planejando, mas que aquilo acarreta numa mudança total de planejamento financeiro que você tinha. Então isso, o torcedor também precisa fazer o seu planejamento de longo prazo, se ele quer o América a longo prazo, se ele não quer o América só para hoje. Então, financeiramente, a torcida tem que fazer a sua parte e parar de querer resultado ontem e parar de querer resultado agora, a toda hora. Claro que nós vamos lutar para não cair. É óbvio que nós vamos lutar para não cair, isso é o mínimo que o América tem que fazer. Agora, cada um tem que fazer o seu pedacinho, entender qual que é o seu pedacinho. Porque só ficar reclamando e só quer a coisa boa, só quer comer o filé, não dá não, bicho. Eu sei que nós já roemos osso pra caralho, teve muita gente que roeu osso de segunda, de Taça Minas Gerais, de Módulo 2, de Série C e os cambau. E vai ser assim, bicho. Porque é mais difícil pra gente sempre. Então, pois é. Tem que pensar nisso também. Pode falar, falei demais. Deixa eu falar umas participações aqui e nós sempre por favor. A colatina e bala da rodada rapidinho aí pra terminar o programa. Já caguei muita regra. O Matheus Felipe tá participando aqui. Falando que o América tem jogado só no chutão, falando da avenida Danilo Barcelos, né, que é o Danilo lá pela lateral esquerda, que realmente tem tomado ali muita bola nas costas e tal. Falando aqui também do João Ricardo dando chutão para frente e que defesa para ataque é só chutão. Realmente o treinador, o Sérgio Vieira, chegou com a filosofia de trabalhar mais a bola lá atrás, mas ele viu que falta qualidade para que isso aconteça. Então acho que ele liberou o chutão de novo, né? Falou, galera, vamos chutar para frente, que eu já percebi que vocês não conseguem sair jogando muito bem, não. O Adolfo está aqui participando também. Ele está falando que espera que os jogadores do América incorporem um dos mantras do Decadentes. Vamos aproveitar a Série A. Os jogadores não estão aproveitando e entrando nos jogos assustados. O Adolfo, eu acho que eles estão aproveitando, sim, cara. Eles estão, pelo contrário, eles estão aproveitando a Série A e assistindo essa Série A de dentro do campo. Eles são melhores que a gente. Pronto. Ele dá aqui o voto dele, que não vai contar, né? Mas ele vota como bala o João Ricardo e como colatina o Arthur. Ele diz aqui também que achou legal ter um técnico que substituiu no primeiro tempo, também acho isso legal. O Sérgio Vieira avaliou que o time estava muito, muito mal, acho que nem ele pensou que a substituição que ele fez mudaria a história do jogo, mas tem que tentar alguma coisa, é o que eu estou falando, tem que morrer atirando, tem que cair atirando, tem que tentar, alguma coisa tem que tentar fazer. O Adriano Lacorte pergunta aqui, não, fala na verdade sobre a volta do Tony. O Tony acho que está previsto para voltar em duas semanas, pode ser que ele volte. E ele pergunta sobre contratações. As contratações que eu estou sabendo, o Gilson, que parece que está fechado mesmo, vem, é uma ajuda, é um jogador que não tem um bom poder de marcação na lateral esquerda, mas na frente ele ajuda bem. Pode também fazer um revezamento com o Danilo, ele indo para o meio, Danilo indo para o meio, vamos ver se o Danilo... Danilo indo para o banco, né? Ótimo revezamento. Também pode ser, mas o Gilson traz alguma ele qualidade. Mas só do Gilson ouvir, eu acho que o Danilo fica esperto, igual foi com o Rangel, com o Borges, sabe? Eu acho que dá o incentivo do reserva que não existe. Tomara. Tem o papo aí também do Williams, que já jogou no América, se não me engano, 2013, né? Que tá no Japão. O Williams, eu não sou muito favorável à vinda dele agora, porque o Williams, quando o América tava em má fase, o Williams era um dos piores do time. Então, eu não sei se ele entrando nesse rabo de foguete do time que tá desarrumado agora, se ele vai conseguir render o que ele rendeu no pouco tempo de boa fase dele no América. E o Williams, eu acho que ainda é muito correria. É um jogador de muita correria, eu não sei se encaixaria bem no sistema do português. Rolou também o papo do argentino vindo do Palmeiras, o Pablo Mouche. E ao que parece esfriou o negócio porque o cara não quer vir. O Palmeiras liberou, tá emprestando, mas o cara não quer vir pro América. Rolou também no áudio aí do Alencar, ele fala de um jogador paraguaio, não me lembro o nome, que o Atlético estava querendo antes de fechar com o Fred. Pelo menos uma coisa me deixou feliz, que pelo que ele falou no áudio, esse jogador fez 18 gols em 20 jogos. Atacante tem que fazer gol, gente. Pelo amor de Deus, vamos trazer atacante que faça gol. A gente está precisando disso. Vamos ver se fecha. Acho que também por ele ter falado o nome, igual o Henrique falou, ele não fala coisa em vão. Por ele ter falado o nome, é capaz dessa coisa já ter esfriado. Por isso que ele está soltando o nome. Tem também o outro lateral esquerdo lá, que eu esqueci o nome, que estava fechando, e acho que já tinha feito até exame médico, vindo do Mogi Mirim. E o que eu estou sabendo é isso. Se vocês estiverem sabendo de outras contratações aí, fiquem à vontade. E o Adolfo está mandando uma apoiada aqui pro Breno também, viu, Breno? Algum momento você falou uma coisa que prestou aí, que o Adolfo gostou, viu? Beleza. Estão vendo aí que nós não estamos tão decadentes, nada. Ô, Henrique, sua voz está cortando aí. Enquanto você fecha os seus programas aí para ver se melhora, vou dar a partida aqui pro Bala da Rodada e pro Colatina. Ô, Breno, quem que você vota no Bala da Rodada de ontem, se é que teve? Bom, primeiramente, antes de votar no Bala da Rodada do Colatina, só pegar um gancho aqui no que o Henrique falou sobre o crescimento da torcida, aproveitar aqui e anunciar a Barra Una, no sábado, novamente estará fazendo mais um dos seus ensaios visando a popularização da torcida do América, divulgação do América em geral, na Praça Floriano Peixoto, a partir das 13h30. Estão todos convidados a participar dessa festa americana, onde estaremos realizando o nosso ensaio com a banda Locotioca e cantando as músicas, né, da torcida Barra Una. A Barra Una, assim como as outras torcidas organizadas, apesar que a Barra não é uma torcida organizada, vem com esse comprometimento, como a Seita Verde está, como a Vacuelhada, Batom, etc., Coelho Mania, vem com esse comprometimento em ajudar a divulgação e a propagar cada vez mais o América dentro da cidade de Belo Horizonte, não só Belo Horizonte, no mundo inteiro. Enfim, tendo essa perspectiva, estaremos novamente no domingo, apoiando incondicionalmente os nossos atletas que estarão dispostos a ganhar. Bom, agora voltando no Bala da Rodada. O Bala da Rodada, sem dúvidas para mim, foi João Ricardo. Por que João Ricardo? Evitou o pior com várias defesas importantes que fez. E o Colatina? Eu poderia dar para o Danilo e para o Arthur. Mas por conta dos áudios que eu vi hoje, com certeza vai para o Alencar Silveira Júnior. Corneta. Eu, presente. Bala da Rodada e Colatina. Cara, bala, depois tomamos perder. O Juninho, apesar de tudo, ele desarmou bem no meio de campo, mas tá difícil o bala. Vai pro João Ricardo por falta de opção. Mas também não gostaria de dar pro João Ricardo esse bala, não. O Colatina. Colatina tá. Vou dar pra três, pode? Pode. Não, um só. Osman, fechado. Eu vou votar bala da rodada. Por incrível que pareça, achei que nunca fosse fazer isso, mas vou votar no Hernandes, cara. Achei que ele correu, ele tentou fazer alguma coisa ali do meio pra frente, com toda a limitação que tem, mas pra mim dos males foi o melhorzinho ali. Vou votar no Hernandes pelo jogo de ontem. E sobre o Colatina, os quatro da defesa me desagradam muito. O Eduardo, pelo pouco tempo de dentro de campo, me desagradou demais, porque ele tem o toque refinado, mas precisa ficar um pouco mais ligado no jogo, precisa, justamente por ter um toque mais refinado, por ter um pouco mais de técnica, Eduardo, você precisa ter essa bola mais no pé, você precisa participar mais do jogo. É de onde pode sair alguma coisinha que a gente cobra. O Osman também muito apagado, mas eu vou votar no Danilo. O jogo de ontem não tem como. O Danilo entregou um gol. No outro ele teve uma participação muito grande, no outro gol do Palmeiras. Todas as jogadas do Palmeiras pelo lado dele o Roger Guedes ganhava, então vou votar no Danilo. Henrique, seus votos. Meu som voltou, tá normal? Não, então vota rapidinho porque tá uma bosta. Tá merda, hein? João Ricardo pra bala, Arthur pra Colatina. O voto do Henrique, ele é meio padronizado no Arthur. Acho que a gente podia colocar isso, já marcar não, isso. Não, não. Mas o Arthur ontem tava de parabéns, gente. Ontem o Arthur não, também. O Arthur fez um bom contra, pô. Eu acho que ele... Seu áudio tá horrível. Eu acho que o Arthur tá suspenso pro próximo jogo. Ele tem 3 cartões amarelos. E deu ruim. Meu som tava ruim, fui tentar arrumar, apertei algum botãozinho errado e aí cortei os últimos 10 minutos da nossa conversa lá. O Alisson tem razão, acho que o Arthur tá suspenso sim para a próxima partida. E depois desse meu vacilo aí, o que mais que nós teve? Não teve muito mais de programa não, a gente ficou falando mais uns 10 minutos, mas basicamente foram as nossas considerações finais. O Corneta com seu tradicional boa noite, coelhada, não use drogas. O Alisson, eu não sei se ele falou alguma coisa, eu não tô lembrando o que ele falou. E o Brendo, ele fez o anúncio, ele fez 2 anúncios importantes. O primeiro deles, lembrando do ensaio da Barra Una neste sábado, o jogo é domingo às 11, né? Então no sábado a Barra Una vai se juntar para um de seus ensaios públicos. Estou aqui olhando na página deles no Facebook, eles ainda não anunciaram, ou se anunciaram, não estou encontrando. Então fiquem de olho aí na página da Barra Una no Facebook, que eles certamente vão informar isso. Além do ensaio público, o Brendo também lembrou sobre as campanhas sociais que a Barra Una tem feito, então tanto no ensaio no sábado quanto na entrada do jogo no domingo, a Barra Una continua arrecadando alimentos não perecíveis, lápis de cor e agasalhos e cobertores. Então se você tiver alguma coisa em casa, um cobertorzinho velho aí que você não usa mais, está escondido ali no fundo da gaveta, faça doação. Casaco também, dá uma olhadinha no armário antes de você sair de casa no domingo de manhã. Sabe aquele casaco que você está guardando, que você vai usar de novo quando você emagrecer? Deixa eu te dar a real, você não vai emagrecer. Então fica livre desse casaco, dá uma desocupada no armário, faça doação lá para a Barra Una, que vai ser muito bem usado. Tenho certeza que eles vão dar uma destinação muito melhor do que o seu armário para esse casaco ou para esse agasalho que você... agasalho, casaco ou cobertor que você não está usando, que você sabe que você não vai usar. Então colabore lá, galera. Lápis de cor também, muito importante. Tem um trabalho que está sendo feito com crianças, então quem puder ajudar, vamos fazer isso, certo? Desculpa pelo vacilo mais uma vez. A gente vai voltar no domingo às 20 horas, às 8 da noite, nosso horário de sempre, domingo à noite ali, para comentar, se Deus quiser, uma vitória em cima do Atlético no jogo de domingo às 11 da manhã. Vá a campo, aquilo que eu falei antes, você tem que fazer sua parte também. Torcer não é só ficar do lado na hora boa, né? A gente sempre fala que a torcida do América é a mais apaixonada, e se a gente for olhar proporcionalmente, ela é a que mais leva torcida em campo. Então vamos fazer valer nosso mando, vamos lá, vamos pegar o Atlético de novo. Tá na hora de a gente conquistar mais uma vitória, mais 3 pontinhos para dar uma aliviada. Vamos acreditar no trabalho que está sendo feito, vamos fazer a nossa parte também, certo, galera? Brigadão, apresente Decadentes para os amigos. Siga no Facebook, assine o nosso feed, inscreva-se no canal do YouTube. Domingão, tamo de volta, ao vivo. Brigadão, galera. Forte abraço. Tchau.